Mensageiro. Situação 1. Imagine que um rapaz chamado Peter lhe traz uma mensagem do seu pai. Seu pai mandou Peter lhe dizer que um irmão dele, o seu tio que você tanto gosta, virá de Londres para lhe visitar. Que boa notícia! Você diz. A mensagem é muito boa. E o que dizer do mensageiro, Peter? É um bom mensageiro, você responde. Situação 2. Agora imagine que o mesmo mensageiro, em outra circunstância, foi enviado pelo seu pai. A mensagem que seu pai enviou é muito ruim. Sua mãe morreu em um acidente e ele enviou Peter para lhe avisar pessoalmente do velório. Ele bateu à sua porta e com tato lhe comunicou do ocorrido e do sepultamento na mesma noite. Peter é um bom mensageiro ou um mau mensageiro? Não, ele não é mau. Ele apenas portava uma mensagem ruim do seu emissário, mas guardou essa mensagem corretamente. Ele é bom, pois como mensageiro, cumpriu a sua função de levar a mensagem correta ao destinatário. Situação 3. Seu pai enviou Peter para dizer que sua mãe morreu, mas Peter não quer magoar você. Então, ao chegar à sua casa, bate na porta e avisa, sem nem querer entrar, que um tio seu está vindo de longe para visitá-lo. Você dirá: Peter, que bom, obrigado pela notícia. Parece um bom mensageiro, delicado, portador de uma nova agradável, mas é falso até as entranhas. Por causa dele, você perde o velório de sua mãe, embora, até saber disso, o tenha considerado em alta estima. Nessa terceira situação, Peter não é um bom mensageiro, certo? Se ele recebeu uma missão de transmitir uma mensagem, mas fala de sua própria boca o que lhe convém, ele está sendo um mau mensageiro. Escalado pelo pai, posicionado como um fiel mensageiro, mas uma pessoa enganosa. Tinha aparência de mensageiro, tinha missão de mensageiro, mas não transmitiu a mensagem do emissor do destinatário, muito embora pudesse fazê-lo. A mensagem do Evangelho é cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. Assim diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e também nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. A mensagem do Evangelho, quando é pregada, agrada muito a Deus, não pelos seus resultados, mas porque é a verdade do amor de Jesus Cristo. Algumas pessoas não crerão, não se reconhecerão pecadoras, não reconhecerão a Deus e muito menos ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e elas se perderão. Mas cada mensageiro terá cumprido a mensagem, se pregar o Evangelho simples e fiel, dado por Deus a todos os homens, e Ele quer que todos se salvem. Mas não cabe a você. A você cabe ser um servo bom e fiel, que vai entrar no gozo do seu Senhor. E até lá, seguimos pregando a mensagem.